Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Ao sábado, entre as 23 e a 1, na Rádio Universitária do Algarve, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Gabrita. Société Anonyme é o tema que encerra o último trabalho para os Lower Dance, chama-se Escape from Evil. O início da Orelha Extra, canal auditivo suplementar, 2 horas com Fernando Cabrita. Olá.

Sunshine é um velho tema e velho clássico de 1991, agora remasterizado neste EP, que contém também mais algumas remisturas. Ouvimos precisamente Low Tension Remastered, a dupla Manabu Nagayama e Soichi Terada. E estes são londrinos, chamam-se Beach Baby, e este é o seu primeiro single. Ladybird e Bruce. A semana passada ouvimos o primeiro e hoje soou o segundo. Volta os canadianos Godspeed You, Black Emperor. O álbum chama-se Ascender, Sweet and Other Distress. Thank you. disco tem 4 temas e nós começamos precisamente pelo último. Chama-se Asunder, Sweet and Other Distress. É o regresso dos Godspeed You, Black Emperor. O nome do tema? Peace Grounds Are Traveled. Oh my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. com In Algiers, do álbum intitulado Happy Forever. Ficamos com dois temas, Swansea e Extol. Esta é ainda a primeira das duas partes de Orelha Extra, através da Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense, em Portugal, no Brasil, na Rádio UFSCar e online na Radio 23. O podcast podem encontrá-lo em orelhaextra.com. De volta temos os australianos Hiatus Coyote. O novo álbum vai chamar-se Choose Your Weapons, ou melhor, Choose Your Weapon, no singular, e sai dia 5 de maio em avanço, o single Breathing Underwater. Vamos ficar por aqui, precisamente, com a album version. Love. Baptist Union. Jumbo, mix-up, mix-up, mix-up. Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo, de Fernando Pedrita. E para o final desta primeira hora de Orelha Extra, vamos escutar ainda Sam Lee, o regresso com The Fade in Time. O tema vai ser Bonnie Bunch of Roses e depois o EP Southern Grammar de East Golden Messenger. Thank you.

Pela última vez, aqui tivemos na abertura desta segunda e última hora de Orelha Extra, a música que está contida no disco dourado das sondas espaciais Voyager. A Voyager 1 foi lançada em 1977 e desde 2013 que saiu do nosso sistema solar. Desta vez, para terminar, ouvimos Yat Kahan Ho, do indiano Kesarbhai Kerkar. Depois, Dark Was the Night, Cold Was the Ground, de Blind Willie Johnson. E terminamos com a Cavatina, do Quarteto de Cordas número 13, Opus 130, de Beethoven, pelo Budapest String Quartet. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Greetings, fellow aliens. Orelha Extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. What do you expect? Nicely, do álbum intitulado Space of a Second, foi A Long Way to the Beach. Orelha Extra, canal auditivo suplementar, esta é a segunda e última hora, e ultimamente por aqui temos andado com bastantes discos ao vivo, bastantes porque não é normal tal acontecer, da série de gravações ao vivo em São Francisco da Castle Face Records. Temos ouvido os Ty Segall e também os Destruction Unit, e também por aqui tem andado uma bootleg de Alvarius B ao vivo. E eis que nos chega mais um disco ao vivo. Este pertence a uma das lendas do garage rock, desde há uns bons anos a esta parte. Falamos de Don Howland e principalmente da banda que mantém também há bastante tempo, os Bay Souls. Segundo o mesmo Don Holland, o homem parece que está falido, anda com falta de dinheiro e tem feito por lá uma busca aos seus arquivos pessoais e colocado muitas coisas à disposição de quem gosta da música de Don Holland e que contribuía com algum dinheiro para ver se o homem, pelo menos, como qualquer coisa ao fim do dia, segundo as palavras dele. Entretanto, no Bandcamp dos mesmos Bay Souls, colocou por lá um disco ao vivo, gravado em 1996. Na altura, a acompanhar Don Holland, tínhamos Lamont Beam Thomas na bateria. Chama-se In the Dumps Live 96. E vamos ficar por aqui com três temas. Primeiro uma versão para Mink DeVille, do velho tema It's So Easy. Depois Linkster / Bowling Ball. E terminamos com 2020 Vision Bay Souls ao vivo. We'll be right back. you wanna kill? Nolan diz que é as melhores gravações ao vivo que por lá tem dos Bay Souls, efetuadas algures no verão de 1996, reunidos agora neste disco In The Dumps, Live 96 Basils. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Yes. 2 horas na orelha extra de hoje com a música de amanhã. Welcome to the future. Trabalho a solo para o guitarrista dos Soar Heroes, Robert Robinson, com muitos amigos a ajudá-lo neste álbum que se intitula Connecticut River. O tema foi Dead Possum. E um dos nossos discos favoritos dos últimos tempos chama-se Overraskelsen e pertence ao norueguês Einar Ulum. Dritter og alt ser samme. Ingen har stått meg ut. Jeg går ikke så grunn i noen av sammen dine. Til en smelt smile og frisk grine. beg your pardon, my man, floss the flute. Just a dog, you got a look, crying, yeah. You up with tops, he's up in Krupp, he's up the farly like you. Sister, I believe. Spammy up a letter. Good karma, Mr. Usher. Oh, you missed the letter. Tell the brandon at the hills that get a loot. Do fat come a little. Let us be missed. Let's chance to do what is last September. Sister Aglow. Thank you. Tem o título de Of Raskelsen, o único álbum que conhecemos de Einar Jullum. E desculpem lá o meu norueguês, os temas que ouvimos foram Den aller første April e Ingen let vejuten ensamhet. If I were a carpenter, if I were a carpenter. Orelha extra. Tentamos acertar na cabeça do prego. Os excelentes japoneses Ghost terminaram a carreira o ano passado, mas já desde 2007 que não editavam nenhum disco. O mentor desses mesmos Ghost, Masaki Bato, formou agora os The Silence, juntamente com mais dois membros dos Ghost também, Okano Futoshi e Kazuo Ogino, e recrutaram outros dois músicos, Jan Stichter e Ryuichi Yoshida. The Silence em álbum homónimo através da Drag City Records, ouvimos de lá Lemon Hero no Cannabis. E é o final de mais duas horas de Orelha Extra. Para o fim, álbum estreia da australiana Courtney Barnett, Sometimes I Sit and Think and Sometimes I Just Sit. Vamos ficar com Pedestrian at Best e depois, possivelmente, um outro australiano, Nathan Roach, de Magnetic Memories. Tchau, até para a semana. I'm Alcoholics Anonymous.